Eu venço as minhas lutas. Eu venço as minhas guerras. Eu estou conseguindo. Estou neste corpo. Para vencer, para evoluir, eu estou conseguindo. Encarnação é uma bênção, é uma dádiva. Nos dada por Deus para nossa evolução. Este corpo que habito evoluo como nunca antes pude evoluir, porque nesta vida estou vencendo. Estou caminhando é possível, é possível. Eu sinto prazer imenso em fazer a obra do Pai, em fazer a obra do meu Deus, é a minha vida, é a razão dessa minha encarnação. Tire tudo de mim. Que é o meu prazer está nas coisas que este mundo não pode me oferecer. E é isso que me motiva a continuar, que me motiva a ir além, a lutar contra as minhas tendências mais. Trago comigo sequelas de outras vidas, a qual nesta estou vencendo. Mas sozinha, eu sei que eu não poderia, e por isso foi me enviado, irmãos de caminhada, para me ajudar. E esta que eu uso, que eu habito, persiste. E luta fácil Tomé. Mas eu lembro de quem eu sou. E lembro de onde eu vim. E para onde quero voltar. Então digo aos meus queridos irmãos. É possível, sim. Mesmo com toda guerra, toda luta, estou vencendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus, minha filha. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém aqui já ouviu falar na manifestação do próprio Espírito? Porque essa foi a manifestação do Espírito dela. Que o Espírito dela tem um nome. O Espírito de todo mundo tem um nome. E o nome do Espírito dela é Surinaia. Sabe, meus filhos, nesse momento de transição planetária, estão mandando almas missionárias para ajudar almas endividadas a se reerguerem, a quitar dívidas, a se elevarem. Estão sendo mandado almas endividadas. Por misericórdia de Deus. A espiritualidade sabe que muitos desses que estão sendo mandados não vão conseguir atingir o patamar evolutivo para continuar encarnando na Terra. Mas estão sendo mandadas. Porque mesmo assim vão dar o salto necessário para poderem ter um destino melhor. Mas existem almas que tem grandes chances de evoluir muito nessa encarnação e continuar ter a bênção de finalmente habitar um mundo regenerado. Porque muitos desses já habitaram mundos regenerados. Mas isso foi há milhares e milhares e milhares de anos. Porque ficaram há milhares e milhares e milhares de anos na rebeldia. E agora, finalmente, com a renúncia e entrega de muitos, eles vêm se reerguendo. Eles vêm evoluindo. Eles vêm crescendo. São aqueles que vão herdar essa terra, verdadeiros guerreiros. Que estão passando por cima de todas as suas dificuldades. Que estão passando por cima dos seus defeitos. De feridas e chagas no espírito. Que já estão abertas há milênios. Finalmente estão sendo fechadas. E Jesus Cristo vem enviando os seus médiuns. Infelizmente, alguns estão se desviando do caminho, mas outros se mantêm firmes. E esses que estão se desviando do caminho vão ter oportunidade de voltar para o caminho reto. Porque outros serão usados. Jesus vai usar os seus instrumentos para colocar de volta no caminho aqueles que se desviaram. Porque Jesus já está aqui. Jesus já voltou. Jesus está catando, está unindo todo o seu rebanho. Está trazendo todo mundo de volta e colocando debaixo das suas asas as ovelhas perdidas. Porque Jesus disse que não vai deixar nenhuma ovelha perdida. Ele vai buscar. Seja no amor, ou seja na dor. Algum dos meus filhos aqui já ouviu falar em inspiração? Alguém aí já ouviu falar em inspiração? E intuição? Intuição, inspiração, são bem parecidos, né? São parecidos. Pois é. A intuição e a inspiração sempre existiu. Ela sempre existiu. A inspiração e a intuição, ela pode ser do bem ou ela pode ser do mal. O filho escolhe qual inspiração e qual intuição ele vai ceder. Qual ele vai seguir? A do bem ou a do mal? Sabe por quê, meus filhos? Porque a trama das trevas, a trama dos espíritos que insistem em permanecer nas trevas e não querem o progresso da humanidade, a trama deles é jogar pesado nas intuições e nas inspirações. Sabe para quê? Para os filhos retrocederem, para os filhos não evoluírem, para desviar e atrapalhar planejamentos kármicos, planejamentos encarnatórios, porque eles sabem que pouco tempo lhes resta na Terra. E eles querem levar com eles o máximo de alma que eles puderem, para fazer de vocês escravos no planeta ao qual eles vão e que muitos estão escolhendo ir junto. Para lá fazer as suas marionetes. Vocês querem isso, meus filhos? Vocês querem ir para lá? Ou vocês querem ficar na terra que Jesus está preparando para vocês? Então, meus filhos, chegou a hora de repelir as inspirações ruins, as inspirações más, seja ela quem for. Chegou a hora de colocar o que Jesus ensinou dentro dos seus corações e dentro dos seus espíritos. Porque Jesus é muito bom, sabe, filhos? Jesus não castiga ninguém. Jesus é misericordioso e ele dá muita chance. Porque ele vem amando de Deus. E vocês acham que eles não têm contato com Deus? Que ele não fica face a face com o Altíssimo? Sabe, filhos, o Negro Velho vai explicar para vocês como funciona a inspiração. Ele vai explicar melhor. Alguém aqui já ouviu falar em Júlio Verne? Sim. No espírito Júlio Verne, que foi homem Júlio Verne, que está desencarnado. Júlio Verne, quando estava encarnado, escreveu grandes obras, não foi? 5 semanas em 1 balão, Submarino, Máquinas Voadoras, As 20 mil léguas submarinas, A Volta ao Mundo em 80 dias, Viagem ao Centro da Terra. Você sabe quem inspirou ele? Foram espíritos. Ele só foi descobrir isso lá no final. Muitos escritores que escrevem obras maravilhosas nem sempre são eles mesmos. São médiuns, médiuns e escritores. Mas para ser médium não precisa ser espírita. Não precisa ser umbandista, não precisa ser religioso. Existem médiuns sem religião que nem sabem que têm a mediunidade aflorada. E escrevem livros inspirados pelo alto, mas depende de uma coisa. Qual é o seu nível ético? Qual o seu nível moral? Se o seu nível ético e moral for elevado, aí você vai receber inspiração muito boa e vai escrever livro que vem de Deus. Porque muitas dessas obras, apesar de não serem livros espíritas, espirituais, mas ali tem conceitos de fraternidade, de amor, de companheirismo, de amizade. Ali mostra a existência de vidas em outros mundos. De uma forma em ficção científica. Mas a ficção científica, muitas das vezes, não é ficção científica. A ficção científica, muitas das vezes, vem mostrar uma realidade espiritual. Aproxima mais, filho. Vem mostrar uma realidade do universo. Muitos dos livros de ficção científica, preste atenção neles, vem mostrar a realidade espiritual. Só que a espiritualidade vem trazendo agora livros com informações mais claras, sem ficção, mostrando a realidade como ela é. E a espiritualidade vai trazer mais. Vai trazer informações que nunca foram trazidas em livro nenhum. Vai trazer mais, através de médiuns. Quando Francisco Cândido Xavier psicografou o nosso lar, ninguém aceitou. Os próprios espíritas não acreditaram numa cidade espiritual que tinha alimento, que tinha comunicação de rádio, que tinha até contrabando na cidade, nosso lar. Contrabando de comida. Acharam que Chico Xavier estava plagiando o trabalho do reverendo Vale Owen. Mas não, ele estava trazendo uma realidade espiritual. E precisou de tempo para aceitarem. Hoje todo mundo aceita, não é? Vai ser trazido mais realidade espiritual, sabe, filho? Está sendo tudo preparado. Vocês vão aceitar quando vim? Ou vocês vão aceitar só daqui a 100 anos? Como será? Porque a espiritualidade está preparando, os imortais estão preparando, sabe, filhos? Médiuns determinados, audaciosos, que não têm medo de se expor, perseverantes, fortes, que sabiam o que querem, que serão instrumentos da espiritualidade para trazer esses conhecimentos. Mas é necessário médiuns com coragem, fortes, que não se deixam levar pelas inspirações e pelas intuições ruins, inspirações que incitam a vaidade, o orgulho, o egoísmo, inspirações e intuições que fazem você, meus filhos, vocês, se desviarem do seu programa encarnatório, do seu planejamento kármico e da sua missão. Então, filhos, prestem atenção nas inspirações. Porque as inspirações mais, elas vão aumentar, sabe, filha? As inspirações mais, elas vão aumentar muito em vocês, filhos, principalmente aqueles que estão buscando um alimento espiritual, um conhecimento espiritual, através dos vídeos, através dos livros, através dos templos, através dos médiuns, através dos profetas da atualidade. Sabe, meus filhos, Jesus vem avisando através dos seus profetas hoje. E os profetas não estão sendo ouvidos porque não estão acreditando o que está sendo trazido pelos profetas. Não estão acreditando, sabe? Não querem ouvir. Mas está vindo muita coisa por aí. E não vai tardar, filhos. Nenhum espírito das trevas vai impedir. A não ser que os filhos permitam. A não ser que os filhos deem brecha. A não ser que os filhos se abram para as intuições das trevas. Porque eles vão querer colocar em vocês os prazeres e as ilusões desse mundo para desviar vocês do propósito com Jesus, do propósito que vocês se prontificaram no plano espiritual antes de encarnar, para vocês falharem mais uma vez. Presta atenção no que esse negro velho está falando. Falhar mais uma vez. O que, que isso quer dizer, filha? Que já falharam muitas vezes? Vocês vão falhar de novo, filhos? Ou dessa vez vocês vão cumprir com o que foi acordado? Sabe, filhos? Negro velho vai dizer uma coisa. O meu filho que eu estou usando agora como aparelho, Pedro, ele veio com um planejamento kármico, ele veio com uma missão na parte espiritual. E a missão dele só vinha até aqui. Mas mediante as escolhas que ele fez, a dedicação que ele está com o trabalho espiritual, não está se importando com o que os outros que estão ali pensam. Está se expondo para que os imortais venham e o usem como instrumento para trazer uma mensagem. Por causa da atitude dele. Planejamentos que estavam prontos para outras encarnações estão sendo adiantados e trazidos para esta encarnação. Já está decidido. Coisa que ia ser feita só na próxima encarnação dele, vai ser feito nesta. Mas sabe por quê? Por causa da escolha dele. Porque a gente não sabe qual vai ser a escolha da pessoa. É uma incógnita. Ela se prontifica no plano espiritual. Mas quando ela encarna, ela tem o seu livre-arbítrio, o seu direito de escolha. Então, mediante o que ele está escolhendo, os planos foram mudados. E nós vamos fazer muito mais. E digo que Negro Velho está muito feliz. Está muito feliz, porque o meu filho não tem ideia do salto que ele vai dar. Porque aquele que escolhe ser um apóstolo de Jesus e não um discípulo, mas um apóstolo, e é reconhecido pela sua perseverança, pela sua força moral, pela força moral que ele adquire, ele arrebata multidões. Muita gente se salva por causa da atitude de um. Só basta querer, porque Jesus disse que todos vocês podem fazer tudo o que ele fez, é só querer e ter fé. Então, meus filhos, cuidado com o plano das trevas. Porque o plano das trevas é fazer vocês caírem, é fazer vocês se afundarem, é fazer vocês retrocederem, é fazer vocês lembrarem de defeitos de eras atrás e trazer para a era atual. Vocês vão permitir isso? Que defeitos que já estão adormecidos no mais profundo do seu psiquismo, no mais profundo do seu corpo mental, vocês vão deixar que eles se reavivem? Só depende de vocês. Não fique olhando para o lado. Não fique olhando em quem está errado, quem está fazendo mal. Porque cada um faz as suas escolhas. Olhem para vocês. Olhem para vocês em primeiro lugar. Olhem para vocês. Se elevem. Evoluam. Cresçam. Ouçam o que esse negro velho diz, porque negro velho sabe de algumas coisinhas que vocês, pela encarnação, esqueceram. Por isso que Jesus vem levantando médiuns. Quando vocês iam imaginar que haveria um canal no YouTube com todos esses vídeos? Com a manifestação desses espíritos que muitos estão achando que são espíritos mistificadores, que são espíritos do mal ou que é o próprio médium. Jesus vai ensinar. Jesus vai ensinar, sabe quem, filha? Os espiritualistas. Os espíritas os meus filhos umbandistas, os universalistas também. Jesus vai ensinar muito. Poder só é dado para quem é adulto. Jesus não dá poder para criança. Jesus só dá poder para quem é maduro, para quem é adulto. E não se iludam com médiuns desconhecidos, com cara de moleque, com cara de garoto, com cara de menino novo. Não se iludam, porque vocês não sabem quem é o espírito que habita o corpo de um médium ou outro. Cuidado, porque o ensinamento vai vir para muitos. Mas não vai vir só para espiritualistas, espíritas e religiosos. Não, não vai vir. O ensinamento vai vir para artistas, influenciadores, políticos, famílias, pessoas. O ensinamento vai vir. Muita coisa vai acontecer, sabe, filhos? Que aqueles que têm muito dinheiro não vão conseguir resolver com os seus grandes malotes de dinheiro. Porque a atitude de Deus não se paga com dinheiro. Se paga com mudança. Se paga com evolução, com arrependimento, mas não só o arrependimento, com a prática. Sabe, filhas e filhos, tem muitas ovelhas que estão fora do rebanho. Jesus vai buscar, mas Jesus não vai puxar a força, não. Jesus vai bater a porta. Eis que ele bate a porta mais uma vez. Porque ele já perdeu as contas de quantas vezes ele bateu. Ele vai bater de novo. Vocês vão expulsar ele? Ou vão deixar ele entrar e vão ouvir o que ele tem a dizer? O que é que vocês vão fazer? Será que vocês vão enxergar que é Jesus que está batendo na porta? Ou vocês vão julgá-lo dizendo que não é Jesus e vai expulsá-lo de novo? Sabe, meus filhos, o crivo da razão é necessário, mas não se pode usar crivo da razão para tudo e não aceitar nada, porque tudo tem que se passar pelo crivo da razão. E você acaba colocando isso tão forte na sua mente que você acaba não aceitando nada e acaba não enxergando o que vem de Jesus. Acaba julgando o que vem de Jesus. Sabe, meus filhos, porque muitos estão se deixando levar por palavra bonita. Muitos estão se deixando levar por muitos que têm conhecimento, por fama, por algumas ilusões. Atentem-se à moral, à conduta. Sigam os servos de Jesus. Nós estamos sempre com vocês, mesmo que vocês não possam ver. Será que essa pandemia vai ser só isso? Será que quando ela acabar, não vai vir mais nada? Será? Sabe, filhos, tem muita coisa acontecendo. O eixo do planeta Terra já deu uma mudadinha, já deu uma mexida, Ele vai mexer mais, sabe, filha? Sabe o que vai acontecer? Os seus duplos etéricos vão oscilar em 30 graus em determinado momento. E aí, filhos, suas faculdades mediúnicas vão aumentar. Suas inspirações, intuições, sua sensibilidade vai aumentar também. Muita coisa, o véu vai cair. E muitos vão ver. Porque o futuro da Terra, a humanidade, será mais espiritualizada. As faculdades mediúnicas, paranormais, parapsíquicas, serão aumentadas. Quem está preparado para isso? Quem está preparado para isso? Quando vai ser? No tempo de Deus. No tempo de Deus, não no tempo de vocês. No tempo de Deus. Não é no tempo de vocês. Então, filhos, há muitas mudanças por aí, porque Jesus Cristo tem planos para esse planeta. Tem planos para essa humanidade. Os seres de outros mundos caminham entre vós e vestem as suas roupas físicas, porque eles têm tecnologia para isso. E muitos deles são enviados da Confederação. Para que será que eles descem e vêm disfarçados de corpos humanos? Para que será? O que será que eles estão fazendo? Uma das coisas que eles fazem é prestar atenção em algumas pessoas. Ajudar numa coisinha ou outra. Mas há muito mais. Mas vai chegar o dia que eles vão se mostrar abertamente. Não agora. Não agora, porque muita coisa precisa mudar para eles poderem se mostrar. Primeiro, muitos paradigmas serão quebrados. Mas para que esses paradigmas sejam quebrados, aqueles que serão instrumentos para que paradigmas sejam quebrados, dogmas sejam quebradas, interpretações errôneas e sistemáticas da verdade sejam quebradas, esses que serão instrumentos de Jesus, para que tudo isso seja quebrado, vão ter que suportar algumas coisas. Vão ter que suportar o julgamento daqueles que se dizem os detentores da verdade. Vão ter que suportar as calúnias, as ofensas. É necessário ser forte para com a truculência humana, para com a maldade humana. É necessário ser forte e compreensivo para os menos adiantados. Porque essas atitudes de julgamento, calúnia e ofensa são atitudes de espíritos menos adiantados. Então, aquele que é mais adiantado, ele não responde na mesma moeda. Ele compreende e age com amor, porque a única forma de destruir o ódio é com amor. Porque responder o ódio com ódio é alimentar ainda mais o ódio que foi mandado. Então, filhos, por que que Negro Velho está fazendo isso? Porque os espíritos vão começar a se mostrar para alguns médiuns. Mas sabe quem são esses médiuns, minha filha? São médiuns desconhecidos, que nem têm conhecimento do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, que não têm, que são ignorantes desses livros. É claro que os espíritos vão instruir a ler, mas são médiuns que não estão agarrados à doutrina, São médiuns que não estão agarrados a dogmas. São médiuns que não engessaram suas mentes. São aqueles médiuns, diferentes dos religiosos, que não aceita que as suas verdades sejam contestadas. São médiuns virgens de todos esses problemas. Porque o que nós temos para trazer não pode ser impedido por aqueles que estão agarrados às suas convicções. Porque o que nós vamos trazer não é nada religioso. Sabe o que é? É a realidade espiritual, que é muito demais diferente. É muito diferente do que muitos religiosos pensam e interpretam. É muito diferente. Tem coisa, muita coisa que negro velho vê e sabe, que não foi trazido em livro nenhum. Mas agora, filha, chegou a hora de ser trazido, sabe? Porque é necessário expandir mais as consciências. É necessário sair da Matrix. É necessário. Porque vai chegar um momento na Terra em que aqueles que estão na Matrix vão ter contato direto com a realidade primeira, a original, a primitiva, que sobrevive a tudo. Qual é? A espiritual. Então, se a realidade física, o Maia, a ilusão, vai ter contato com a realidade, o que vai acontecer? O véu vai cair. E Jesus disse isso, não disse, filha? Que o véu ia cair? Mas muitos filhos não entendem. Mas o véu não vai cair só nessa época. O véu já está começando a cair agora. E vai cair muito mais. E aqueles que são fortes e corajosos serão instrumentos para ajudar a puxar esse véu, sabe, filho? Ajudar a puxar ele. Ajudar ele a cair mais rápido. Mas depende deles. Mas o que tiver que vir, vai vir de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque tem uns espíritos aí encarnados que não sabem o que é recuar. Que são verdadeiros guerreiros, verdadeiros sentinelas do Cristo, e eles estão encarnados. São verdadeiros generais na erraticidade, capitães, chefes de grandes falanges, chefes de grandes legiões dos exércitos celestes. E eles já estão sendo apresentados. E quando são apresentados, o que acontece? São xingados, caluniados, agredidos. Porque acham que estão elogiando. Não está elogiando. A espiritualidade só está dizendo quem eles são. Isso não é elogio, dizer quem um espírito é. Não é elogio. Antes a gente não dizia, sabe, filha? Na época de Chico Xavier, não era dito quem ele era. Porque não era a hora. Aí tem muita gente que não está entendendo. Porque nessa época não se dizia quem eles eram. Mas agora está sendo dito. Por que está sendo dito? Porque os tempos são outros. Os tempos mudaram. Francisco Cândido Xavier foi um instrumento para trazer muitos conhecimentos. E para também preparar o momento de agora. Para preparar esse momento. O momento em que seriam trazidos novos médiuns. Ele preparou o terreno com tudo que foi feito. Agora a espiritualidade vai agir diferente. Nós não elogiamos, nós vamos dizer quem os médiuns são. Isso é um dos véus que vão cair. E muitos desses médiuns são espíritos da justiça. São espíritos da justiça suprema. Encarnados, eles sempre foram mandados, só não eram revelados. Agora eles serão revelados. E esses espíritos, meus filhos, eles não recuam. Negro Velho conhece bem esses meninos e essas meninas. Conhece bem. Meu filho, quando você fez o procedimento com esse menino, diga para eles o que você viu, mas diga só o que você falou para ele. Que ele era um baita de quê? Bota o microfone na boca. Um grande guerreiro. Você viu o quê, filho? Que ele é um grande guerreiro. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Isso é um elogio, filho? Ou você só viu a verdade? Verdade. A verdade. Não tem elogio algum. Você só viu quem ele é. Sim. O sentimento. É. Quem será esse guerreiro? Quem será que ele já foi? Porque não é a primeira encarnação dele na Terra. Já foi dito aqui uma encarnação dele. E não é elogio. Foi uma das encarnações dele. Ele foi Sansão. Foi Sansão. E tem muitos outros por aí que são desses, sabe, filha? São desses. Por isso que eu não consigo vê-lo de cabelo curto. Isso não tem nada a ver, filho. Não? Não. Você viu apenas uma das manifestações do espírito dele. Ah, ok. Entendeu, minha filha? Só que você não enxergou ela. Sabe por que você não enxergou? Porque não te foi permitido. Mas ela também é justiça. Também é uma guerreira. Na verdade, um grande guerreiro. Só está numa roupa feminina. E veio para conduzir esse. Para ajudar esse. E essa daqui, que se chama Sabrina, nessa encarnação, veio para acalmar o guerreiro, porque o guerreiro é muito imponente. E isso ela faz muito bem. Acalmar e segurar a onda dele. Porque atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E que ela é o suporte emocional dele. Ela é o suporte dele. Sem ela, ele não consegue. Por isso que os espíritos das trevas tentam tirar a vida dela. Porque se ela se for, vai ser complicado para ele continuar. Porque ele vai sentir um vazio muito grande, porque ela é a metade dele. Eu posso só falar uma coisa? Pode, minha filha. Uma coisa que tem acontecido muito com a gente. E cada dia que passa, está se tornando mais intenso que a nossa ligação. Se acontece alguma coisa com ele, se ele não está bem, eu sinto. Se eu não estou bem, ele sente. É impressionante isso. Tudo que acontece com um, o outro sente. A gente já tinha isso e agora está aumentando cada vez mais. Isso vai aumentar mais. É a ligação de um espírito. Muitos espiritualistas, meus filhos que estão assistindo agora, que têm muito conhecimento e são ótimos servidores, são muitos, que estão fazendo um lindo trabalho, muitos desses filhos não acreditam que existe alma gêmea. Eles dizem que só existem espíritos afins. Realmente, os espíritos afins existem. Inclusive, na próxima encarnação do meu filho Pedro, está programado para que a mulher, o espírito que será a mulher dele, não seja Sabrina, mas é um espírito afim. muito parecido com ele, eles vão se dar muito bem. Mas a Sabrina vai vir como irmã dele. Porque almas gêmeas não é esse negócio de homem e mulher. É muito além disso. Alguém aqui já ouviu falar em amor ágape? O amor deles é ágape. Então eles podem vir como irmãos, podem vir como pai e filho, mãe e filha. É o amor ágape. Não precisa necessariamente vir como um homem e mulher. Porque Jesus tem mais planos para a Casa Plataforma de Oração, porque a Casa Plataforma de Oração vai perdurar pelos séculos. Esses aqui vão desencarnar e vão encarnar de novo nesse trabalho. Porque esse trabalho vai continuar. É só o começo. Não tem quem peça isso, sabe, filha? Porque é a ordem de Jesus. Ele vai se propagar por todo o Brasil. E que tem quem tem olhos de ver, que veja. Então, meus filhos, vem muito mais por aí, mas é no tempo de Deus. Negro Velho fica por aqui. Obrigado, meus filhos, pela oportunidade. Su viva Deus, viva Jesus, viva Pai João de Aruanda na terra! Yeah!